Vitor Kilo Quebec efetuou o plano de voo. Cuba 2000 controle. Passado 6 minutos da posição coral, serviço radar terminado, chame Liel, turno 201. Serra Golf, prossegue no perfil da Momo, transição VATAP, chama o controle. 120, decima 8, tenha um bom voo e grato pela agilidade. Golf, obrigado a vocês aí. Autorizado a decolagem, gol 1169, o vento 090 graus, 17 nós. Livre decolagem, gol 1169. Ô, Max Serra Golf, não tem condição de cumprir a restrição da carta, tá liso a exceção? O Max Serra Golf mantém a restrição inferior da MOMO e chame o controle, 1208. Golf. Salvador, só para o meu Max Serra Golf, perfil da... Serra Golf mantenha 3 mil pés na saída Momo. Golf. Estabilizado, Renato Nozera, 62 Nozera. Existe algum Mono 097? Tá, gol 097 é o controle de Salvador, prossiga na chegada Bonf e descida ao 070. Bonf 070. Canal 6290, torre na frequência no 9.95. 6.95.62.90. 3235, solicite morte, vá ao centro Recife, frequência 1251, alternativa 1228. Repetir as frequências, por favor. Primária, 1251, secundária, 1228. 251, obrigado. Decolado aos 47, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, gol 1169. Controle Salvador, gol 1169. Gol 1169, contato radar, se mantém jogo 360, perfil da saída da EL. O perfil da EL, 360, gol 1169. As 278 reduza para 2309. As 278 controle. Reduzindo para 2309. No 869, após Sérgio 367, prossiga na lista para 2500 pés, autorizado a RNAVE. Autorizado a RNAVE, passarei a estabilização, 1869. 3290, desça para 4000 pés, o ajuste 9090. 4000, 1090, 3290. 2798, desça ao 050. 1097, desça ao 060. 0-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Afirmativo. Yo-yo. Controle Romeu Alfa Mike Yankee. Alfa Mike Yankee, mantendo em condições visuais, Luiz Farol de Itapuã, reporte no outra vez Pituaçu, ONU ideal para descida. Golf, assim que possível, informe estimado para pouso. para pouso, zona 945. Na 945, copiado. 3216, desça para 2510, o ajuste permanece, autorizado o procedimento RNAVE. Na 3216. Xana 6210, solo 50, direita 121, decimal 1. Direita 121, na 3216. Informador, está informação, 3190, boa tarde, na chegada Mari, indecisão 070. Na chegada Mari, para o 070, 3190. Estabilizado no R9 da 10, turno 869. Turno 869, torre, na frequência, turno 8, decimal 95. 2895, boa tarde. Azul 27118, desça para 2510, o ajuste 1090, autorizado o procedimento RNAV, reposta no serviço 366. 2500, minha pantalla está estabilizada. RNAV da 10. Lado externo, 2500. Mike Golf, submarino 100. 7, o Mike Serra Golf, solicitação da água. Dá presente a solicitação final 0800. Tente, tá na saída Momo, submantenha o 085, modificado ao 1852. Boa. 097, desça para 4000 pés, o ajuste permanece. 3190, desça até o 050, voe Serra Vita 366. Serra Vita 366, para o 050, tanto 3190. Ou 1169, chame Centro Recife, na frequência 251, alternativa 28, decimal 8. 251-288, bom, 1169. Tá legal, acho que é aqui. Oscar Mike Yankee, desça para 510, o ajuste é 9090, reporte através de Pituaçu. Adiano para 510, 1090, reportará através de Pituaçu. Tá 3216, estabilizando no R9, tem um campo aqui. 3216, chame Torre Salvador, na frequência 18, decimal 95. 11895. Salvador, boa tarde, Altan 3216, uma milha para o Sierra Vitor 372, está sempre bom. Eu 32, o nome é, continue a aproximação. Boeing da Gol tocando a pista 10 agora, aguarde pista livre. 32, o nome é, aguarde. Salvador, o TAN 3145, boa tarde, ponto de espera pronto. Fiat, da 3145, mantém o ponto de espera. A RPS da companhia já passou o marcador externo. Guarda 3145. Surge na frequência no 8.95. 1.1.8.95. E no solo 55, libere a direita, solo 1.21.1. 21.1. Tô em Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, o ajuste 1.0.1.0. Continue a aproximação, reporte vertical do farol de Itapuã. Voando Itapuã, ponta da vez, calma, Oscar Mike Yankee. TAN 3216, autorizado pouso, pistão 10, vento 090 graus, 179. 090 com 17, TAN 3216, cara. Estabilizado R9 a 10, 17 no 8. 17 no 8, chame Torre na frequência no 8, decimal 95. 17 no 8. Controle de Salvador, boa tarde, papapá, Lima, Mike Fox. Lima, Mike Fox, boa tarde para você. Decolou Serra Índia com Índia, destino Cairo, ouro meu pé, estacionado 0170 na sua escuta. A gente confirma o PLB? Tem uma borda. E o Lima Mike Fox sente mantendo no meu pé, direto Cairo. E qual o tipo de equipamento? É um Alfa Serra 50. Piado. Gente, mantém o ponto de espera, tá 3145. Fiz 216, solo 58, direita 121, décima 1. 2114. Você vai na frequência, 1211? Afirmo, 1211. Grato. Zulu 27118, pista 10 liberado, autorizado pouso, vento 090 graus, 15 nós. Vi pouso 10, 27 nós. 390, prossiga para 2500 pés, o ajuste 1090, reporte no servidor 366. 2500, reportarei Serra Vito 366, TAN 3190. O Oscar Mike Yankee mantém a vertical do farol de Itapuã, reporte visual com a Embraer da Azul, final da Mozart. Batará, sem permissão. Passando Serra Vista 366, condições visuais. 1097, complete a aproximação e chame torre na frequência 1.8.95. 1.8.95, 1097. Sua Oscar, mas quem é que mantém ainda a vertical do farol de Itapuã aguardando instruções? Mantendo a vertical. Então 3145, visual com Embraer da Azul na curta? Afirmo. Após a passagem do Embraer da Azul, agilize manobras, alinhar e manter, aguardando para a decolagem imediata. Mas Azul ali mantém, então 3145. Torre Salvador, Axé é o gol 1097, estabilizado no curso GPS final. Gol 1097, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Aqui, gol 1097. Azul 27118 no solo Azul 1900, libere a direita na Eco, solo 121 no decimal 1. 21 1 na Eco, 278. Solo, boa tarde, Azul 27. Oceano 3145, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 090 graus, 15 nós. Escamaque, é que resolta a aeronave da Rú, na final da gente. Gente, tem uma segunda aeronave já passando o final de 10 milhas da cabeceira 1-0. Mantém ainda a vertical do farol de Itapuã aguardando o Samai Kang. Ah, então tá bom, mantém. Confirme o vento pro gol no 097. 090 graus, 15 nós, gol no 097. 097. 366, 3190. 3190, chame torre na frequência no 8.95. Torre Salvador, 1895-3190. Autorizado pouso, pistão no zero. 0097. Então 3145, decola ao 02. Controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208. Para todos os locais, autorizado o lançamento, reporte ao pé. Aquilo já coordenou na livre, coordenar em Sabará, pronto para a decisão. Controle Salvador, boa tarde, 3145. 3145, boa tarde, está em contato radar, sob mantém o nível de voo 360, no perfil da saída da EL. Perfil da EL, 3145. Salvador, 3190, uma milha do Serra Vida, 372. Dan 3190, boa tarde, número 2 para pouso, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Aguardando autorização de pouso, 3190. Silo Romeu Oscar, boa tarde, prossiga. Romeu Oscar, ciente, reporte Paris, informe o PLB. 07, vai tentar dar o segundo agora. Confirme 05? 07, volta atrás. Romeu Mike, Serra Golf, controle. Eu tenho controle, Mike, Serra Golf, está afastado 42 milhas oeste de Salvador, serviço está terminado para serviço de informação e alerta. Chame o centro Recife na frequência 1288, alternativa 126, decimal 0. Para sua informação, tem um tráfego na sua posição de 11 horas para 31 milhas. Está mantendo o nível de 090. Ok. Agora Recife, 288, 0, obrigado. Boa tarde. Para descida, Juliette Cabequilo. Juliette Cabequilo, descida critério, reporte cruzando 4.500. Descida, 4.500. 90, autorizado pouso, pistão 0, vento 090 graus, 15 nós. Autorizado pouso, pistão 0, TAM 3190. É que Romeu Bravo prossiga. Sente, já confirmando, PLD-04. Então, não posso informar o tipo de equipamento? Gente, copiado. Passou 4 mil, Quebec Kilo. Em frequência livre, Gillette Quebec Kilo. Papapá, Paxi, Papa Mike, mantenha contornos visuais e aposte para a descida. Marcos e Mike, decida o critério, informa o ajuste em Salvador no 090. Vem com o meu bravo, informe seu estimado para pouso. 190, solo 06, direita via Foxtrot, solo 121, décima 1. Direita Foxtrot, 121, 1390. Liga. Zero, 05 copiado. Acusou para base da 17, baixado travado, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, autorizado pouso, pistão 17, vento 090 graus, 1,62 de nós. Autorizado pouso, Oscar Mike Yankee. Romeu Bravo, repórter já passado 20 milhas de Salvador. Então, Romeu, está autorizado a rotatória. Segurança, rotatória, pula, Romeu. Sinal baixado, travado, acho que é o Mike Yak. Pistão 7. Autorizado, pouso, pistão 7. Vento 090, no meio dúzia de nós. Autorizado, pouso, 7, Mike Yak. Dono 45, chame Centro Recife, frequência 251, alternativa 128-8. 251-288, boa tarde. Pelo Romeu, que informa que a sua transmissão está com clareza 2. A qual? Romeu, Oscar, Mike Yankee, confirme o pátio. Solo Zulu 0, libere via Oscar, situação na frequência livre. Lembra os coisas que livre acionamento, chama pronto para o táxi. Alô, Romeu, acho que está visual com o campo. Afirma, afirma. Chamei torre na frequência 98, decimal 95. Torre, obrigado. Torre, boa, batata, com quilo, Romeu, Oscar. Com quilo, Romeu, Oscar, QNH, 10, 10, reporte vertical de rimar. Passar a mão, vai ficar no rimar, quilo, Romeu. Quilo, Romeu. 1 kg, Romeu, Oscar, avistado, autorizado, pouso, pistão no 7, vento 090 graus, no 7, nós. Vou passar para o céu, quilo, Romeu. Sou 1966, boa tarde, na chegada Mari, desça para o nível de voo 050, após Pabog, vou encerrar a vida 366. 050, para o Pabog, 066. Terra Vida 366. Terra Vida 366, por favor. Novembro Oscar Whiskey autorizado, táxi reporte na Taxiway Romeo. Quilo Romeo Oscar, solo 16, direita via Papá, ao estacionar a frequência livre. Três, dois, nove, quatro, boa tarde. Desça para o nível de voo 050, voe direto Serra Vito 366. Laboratório Whisky autorizado, alinhar e decolar, pistão no 7, vento 090 graus, 15 nós. São Bravo sem frequência livre. Sou 1166, desça para 2510, o ajuste é 9090, reporte no Serra Vito 366. O gol 1166, descendo para 2510, ajuste 9010, reportará passado o Serra Vito 366, gol 66. Guarani 143, boa tarde, na Pro de Alagoinhas para terceira da chegada Bonfi, desça para o 060, após Alagoinhas, vou encerrar 367. Afirmativo. November Oscar Whisky decolado aos 22, farol de Itapuã, controle 120, décima 8. 120, décima 8, November Oscar Whisky. Por meio, November Oscar Whisky, decolado da 17. November Oscar Whisky, mantendo meu pé no corredor Axé, reporte no farol da barra. Ou no meu pé, corredor Axé, reporte no farol da barra, November Oscar Whisky. Vou no 645, boa tarde, desça para o nível de voo 070 na chegada Bonfi. 070 na Bonfi. Azul 4131, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 090 graus, 15 nós. Alinha e decola Azul 4131. Gol no 645, reduza para 2509, número 4 na aproximação. 2509, gol no 645. Com 3894, prossiga da descida para 2510, o ajuste no 090. Ajuste no 090, 2500. Fechar no 6143, desça para 4010, o ajuste no 090. Oscar Whisky, controle. Prossiga, November Oscar Whisky. Mantendo no meu peito. Afirmativo, no meu peito. Recebo no 1300 pés. Quem que vai efetuar o reporte no diário solo November Oscar Whisky? Sou no 645, desça ao nível de voo 050. 050, 645. Do 4131, decolado 25, controle 120, décima 8. 208, obrigado. Controle, muito boa tarde, Azul 4131. 4131, boa tarde, está em contato radar, submetem G340, após 2000 pés, voe Leda. Após 2000 Leda, está com referência, pode ser da presente? Autorizado, direita Leda, obrigado.

Palma November Oscar Whiskey, reposta através de Paris. São 3894, tráfego 1 hora, 1 milhas, rumo noroeste, mantendo 1000 pés, um Papa 28 alto. Já Fernando, Alfa 4 3, autorizado a RNAV da pista 1-0, pode ser aviso 367, voo ser aviso 366, o ajuste 1-0, 1-0, reporte estabilizado. Ok, então, autorizado para o Fernando, Alfa 367, agora, se não é melhor, não passei. Serra Vitor 366, TAM 3894. 3894, Torre 118, decimal 95. 1895, TAM 3894. Forte agilizando, solo 121, decimal 1. Fox 921, 9, gol 121, decimal 1, gol 166. Torre, boa tarde, TAM 3894. Tá 3894, KNH 1010, reporte Serra Vida 372. 1010, vai reportar o Serra Vida 372, tá 3894. 251-2008, obrigado, bom trabalho. 43. Solaga 102009. No 645, desça para 4.000 pés, reduza para 200 nós, irá seguir tráfego informando anteriormente agora 8 milhas, passando a vida 367 para o CR Vida 368. Posição, estou com tráfego no TQS, descendo para 040, reduzindo 220 nós. Bom, no 645, 200 nós. 200 nós, posição, vou 640. 645 está autorizado a RNAV da pista 1-0, após o CR-367, irá voar o CR-366. Após o 367, 366, eu vou no 645. Tá 3894, autorizado o pouso, pista 1-0, vento 090 graus, 15 nós. Pouso autorizado, tá 3894. Colagem sobre via da El para nível 240. Via da 143, reduza para a próxima até final, chama a torre 118 desse mal 95. 2945, KNH 1043, obrigado, né? Salvador, boa tarde, Xanel 61, passei a sinal do SNAS, 1-0. Xanel 1043, KNH 1010, continua a aproximação, aguardando a autorização. Confirme? 090 graus, 149. Coral 2009, autorizado Coral. Coral, 2009. Salvador, boa tarde. Oceania 6201, ponte espera no zero, visual para a nova nacional. Oceania 6201, mantenha ponte espera. Mantenha ponte espera, 6201. A 3294, solo 36, Foxtrot, solo 121, decimal 1. Foxtrot, vai chamar 121, decimal 1, tanto 3294. Na EME 143, autorizado pouso, pista 0, vento 090 graus, 149. Livre pouso, pista 0, Chanel 6143. Meu 45, torre 118, decimal 95. 295, meio 45. Uno 645, QNH 10 no 0, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguarda. Oceania 6143, solo 39, direita Foxtrot, solo 121, decimal 1. Direita Foxtrot, 211, Oceania 6143. Zero, zero, nove, centro Recife, na frequência 1251, alterna 1288. 251-2282-3009, boa tarde. 645 autorizado, pouso, pista 90, 090 graus, 149. Expose na 10 do gol no 645. Tango Lima, Aquila X-Ray, nota, vai ser metido 12. Subir a critério até o 3500-10 após autorizado nível 120, o agente Salvador 10-10. Na 6201, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Voo 645, solo 41, direita, solo 121, décima 1. Décima 1, obrigado. Na 6201, autorizado decolar, pistão no 0, vento 0, 9, 0 graus, 1, 4, 9. Decolar, 1, 869, autorizado alinhar e manter pistão no 0. Sinai 6201, decolado 43, controle 120, décima 8. 208, 6201. Controle Salvador, boa tarde, Xaner 6201. Xaner 6201, contato radar na decolagem, sobe via da El. Após 2000 pés, totalidade direto, lei da 1. Ok, da El, após 2000, direto, lei da 6201.